Essa eu fiz pra você. A-L-I-N. Já faz um bom tempo que tudo aconteceu, mas me lembro, eu nunca planejei, nunca imaginei. Sei muito bem quanto tempo sofri, quantas noites perdi tentando encontrar você. Mas o rei soberano tem os seus planos e nos incluiu também. Uniu nossas vidas pra sempre, mas teve gente que não se alegrou e tentou destruir o nosso amor. Mas o que Deus uniu, o homem não separa. Palavra certa, poderosa, que não falha. A nossa relação é perfeita. Você é a rosa preciosa, a eleita. Quando estou longe de ti, o relógio não quer funcionar. A cada hora que passa, fica mais devagar. Meu amor, te amo e cada vez mais vou te amar. A noite é pouca pra nós dois. Se eu fosse o dono do tempo, voltava o ponteiro a todo momento, pois você é minha joia rara. Mulher virtuosa, esposa preciosa, linda, graciosa, presente de Deus. Sou grato a Ele por ter me dado você. Sempre a noite é. Olha só como tudo aconteceu tão rápido. Quando tem que ser, é nada pode nem consegue impedir. Se Deus tem uma promessa pra ti, aguarde, irmão, Ele é Deus pra cumprir. Aí, nossa vida é um testemunho vivo daquilo que Deus faz na vida daqueles que avançam e não olham para trás. Paz é o que sinto quando estou do seu lado. As bênçãos de Deus enriquecem, não acrescentam dores. Eu falo, você me completa, você me faz bem. Eu e você, você e eu, um só, unidos pra sempre. Tipo uma corrente, cada elo tem o seu lugar certo. Eu, você e o Deus eterno. Quero que o nosso amor se multiplique e fique pra sempre registrada a nossa história em corações verdadeiros que sabem muito bem o que é amar alguém, assim como eu amo você também. Valeu a pena, baby. Pode crer, valeu a pena lutar por você. E eu faria tudo de novo se fosse preciso. Pois sem você, minha vida não faz sentido. Eu acredito e sei que tudo tem seu tempo pra acontecer. E assim foi que aconteceu. Entre eu e você, foi no tempo de Deus. E sendo assim, você é minha e eu sou teu. Sempre a noite é. See you.